bem-vindo a mais um Rota de Fuga Podcast. Então, gurizadinha, esse aqui é o Rota de Fuga Podcast. A gente tá fazendo a terceira tentativa, tipo aquele cara que voltou 3 dias depois, pra fazer esse especial de Natal. E, cara, eu queria tanto neve. Eu queria pôr num clima frio, mas eu moro no Brasil. Eu moro num país tropical. E tá quente pra caralho. Abençoado poder. Eu sou o Lucas Joester, esse cara que tá cantando é o nosso índio, David Alexandre, o cara que não faz árvore de Natal, faz fogueira de Natal. Fala galera, que é o David Alexandre. E pela terceira vez eu tenho que falar que eu tô com sono. E o cara que tá colocando a pimenta na carajé, como se o cu fosse dele, Jafar. Se apresente, meu amigo. Aqui, já estamos no Natal e Globo, já pode descongelar o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, gente, é o soldado invernal do nosso mundo, porque em vez de não ter um braço, ele não tem uma perna. É da mãe, né? Então, Jafar tá ouvindo aquela banda Eva bolada no fundo. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Graças ao vizinho dele. É, com certeza. Não seria Salvador. Minha pequena Eva, Eva. Nosso amor na última astronave, Eva. Eva. Aí começa a abertura de Evangelho com essa música. É. Nossa, aí sai um pouco. Pra você que não sabe, cara, a gente tá gravando esse especial na praia, que a gente tem a Lei Rouanet, então a gente tá muito rico, a gente tá na praia esperando de Noronha, é verdade. Tomando água de coco. Eu tô no rio praticamente, né, no rio daqui de Manaus, Rio Negro, passeando com jacaré. Jacaré dourado. Nossa, pintado. Tem dinheiro. Fala nisso, encontraram uma pantera negra de verdade, você viu? Aqui no Brasil. Uma pantera que era rara. É, mas aquele ator não veio no Brasil, cara. Qual ator? Pantera negra. Cara, piano. Começou, vai! Bom, se ele foi pro Rio de Janeiro, ele foi assaltado. É, me querendo ver pra Manaus, né, velho? Ou não. Aí seria flechado. Ele ia olhar, isso aqui é coisa do antigo Wakanda. Ele ia fazer um sinal, tipo... Wakanda Forever. Então, galerinha, agora que estão os três reunidos, nesse sinal do destino que os três tinham que estar aqui, mas antes de estar, a gente tinha que se fuder gravando de novo. Vamos lá, gente. Vamos fazer a ordem inversa. Um abraço, Dória. Os treinadores entenderam isso em 2020, mas... Gente, Natal. Todo mundo fala que Natal é uma merda. Vamos explicar por que o Natal é uma merda, porque você não deve comemorar e o 2020 é mais forte. Ah, número 1, amigo secreto. Amigo secreto, você quis dizer, né? Olha, a gente não falou isso, né, velho? Amigo secreto é a pior coisa da vida. Aqui em Manaus é amigo oculto. Não, aqui a gente chama de qualquer jeito, pô. O problema não é esse, cara. O problema é... Meu amigo secreto é uma pessoa muito legal. É uma pessoa muito inteligente. E ajuda muito no serviço. Aí todo mundo fica bolado sem saber quem é, né? Aí eu puxo a saco e chego e diz... Ah, é o meu chefe. Sendo que o cara é um idiota, um retardado. Me ajuda muito a pagar minhas contas. Meu amigo secreto, todo dia me fode com a pilha de trabalho. Eita, caralho. Não sabe fazer porra nenhuma. Você já sabe quem é meu amigo secreto, meu amiguinho, tomando cu, né, chefe? Ai, caramba. Fora que é inversamente proporcional o presente, o preço do presente que você compra, o presente que você recebe. Por exemplo, se você gastou um presente de 100 reais, você vai receber um presente de 10 reais. 10 reais, ou até menos. É, até menos. Cara, é tipo assim, eu me lembro de um amigo culto que eu comprei. Uma barra de chocolate muito foda. Era no colégio ainda. Eu comprei, acho que era diamante negro. Era alguma dessas muito da boa. E, cara, eu ganhei aquelas barras de chocolate borrachuda. Cara, borrachuda? Não, tá de sacanagem. Tu tá comendo borracha, cacete? Você não sabe não, cara? Chocolate borrachudo? Não. Não, aquele chocolate que é meio... É assim, tu não consegue quebrar ele com o dente, você meio que tira um pedaço quase rasgando. É aquele que é feito com banho de cacau, em vez de cacau mesmo, assim. É um negócio assim que... É horrível. É. Isso aí mesmo. E, tipo, eu fiquei muito... Com um monte de cera na boca, é uma merda. Você vai felizão, né? Porra, só pode chocolate. Então, na teoria, todo mundo vai ganhar pro Digimon. É, todo mundo vai querer comprar, comprar chocolate na Cacau Show, né? Na época não tinha Cacau Show, não. É, se fosse. Não, cara, pô, eu me contentava com a caixa de bombons lá da garota. Garoto paga nós. Garoto paga nós. Garoto! Ah, não, nem isso, cara. Peraí, Jafá, fez a fusão com o Amaury Cash do Crazy Cash, né? É, exato. O Maia tecnicamente é nosso chefe. Pode falar garoto perto dele ou não? É. Da cadeia, como é? Garoto? Como assim? Ou só não pode garota? Eu acho que ela só não pode garota, ainda. Ah, tá. Então sai do patrocínio. É. Falando em Crazy Cast, não sei se vocês sabem, mas os episódios antigos, eles todos foram deletados. Os membros antigos do Crazy Cast exigiram que todos os episódios fossem deletados porque eles tinham medo de ser presos. Eu só queria dizer que eu tenho no meu pendrive, vai todo mundo. depois me passa, velho, que eu vou fazer o MDM. Sabe o MDM? Mano, eu vou procurar esse pendrive, porque eu tenho um pendrive que eu tava escutando. Ah, cara. Que batalhão legal. Que merda. É, Maia, azul, Maia tá fudido. Maia tá fudido, velho. Aquele episódio. Eles querem fudar mesmo. Só que eu vou censurar. Eu sou de acordo, vai. Fode o Maia, porque eu não gosto dele. Eu vou censurar. Foda-se, Maia. Eu vou censurar essa parte, porque tem um episódio que ele fala. Esse dia eu lembro, viu? Esse dia eu ouvi. Esse dia eu lembro, eu tava lá fumando tudo. Não, caralho. Eu lembro o dia que eu ouvi essa gravação, velho. Então, é isso que eu quero dizer. Eu só vou dizer que eu lembro desse episódio muito bem. Mas voltando pro nosso podcast que não foi na cadeia, que nós somos pessoas de Ninguém tem processo, né? Ninguém tem processo. Ninguém roubou a acarajé, ninguém roubou o peixe. Ninguém roubou o que não fone dá. De ouvido, né? Jafar é um robô. Ninguém roubou o robô do Jafar, né? Mas o Jafar podia roubar uma banda larga melhor. O Jafar. Alô, a cara Genete. Alô, a cara Genete. Vindo. Se eu morasse na Bahia, eu faria o a cara Genete, mano. Não, cara, não tem a Net, né? Tem que a Net tinha. Aquele maluco, o Escabucho, o russo. Ah. Na Bahia tinha. Ainda fazem isso, né? Às vezes. Na Bahia ia ter uma baiana dançando. Lá em São Paulo ia ter o russo. Ô, gente, bichinho. Aí, tipo, que eu tava em vez de ter cego racista. Só que, tipo, minha avó é baiana, eu faço final, eu odeio quando eu faço de piada com baiana. Porque eu reclamo que minha avó não faz acarajé, eu falo que ela é baiana falsa. Ah, ela, eu não sou obrigado a fazer acarajé essa vez, não. Quando eu queria comer acarajé, eu pagava. Eu não sou obrigado a fazer. Hoje é assim, minha avó começa a baixar, ela fica com raiva, cara, quase um bate. Aí, mas daí tu chega pra tua avó e tu fala assim, pô, vó, mas você vai pagar muito menos. Se você vai comprar os ingredientes. Mano, a mulher abaixo velhinha pequena, mas eu vou de briga. Ah, mas eu vou te falar que fazer acarajé é um negócio complicado, velho. Viu? Por isso que eu não queria. E é trabalhoso também. Não é gostoso? Fazer aquela bendita massa. É. Então se for gostoso, compensa. Mas as pessoas preferem ir na feira e comprar a massa, sacou? Aí é só fazer, colocar em forma de bolinho e fritar. Mas ele dendê. O do dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no dendê eu vou dizer como é que é. E fazer a massa em si é trabalhoso. Eu vou fazer aqui, vamos ver se vai ficar bom. Então, né, gente? Vamos voltar pro podcast? Não, é Natal, mas isso aqui é Rio de Janeiro, é Brasil. Natal tem qualquer porra. Não tem neve. Não tem neve, então a gente pode falar o que quiser. O que? Mas tem uva passa. Ai, não. Tudo passa, menos a uva. Os maníacos, malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! Não, uva passa. Senhora. Cara, mas uva passa. Que porra é essa, filho? Boa pergunta. É a uva desidratada. É uva desidratada. Não, pera. É a uva desidratada? Não, exatamente. Você coloca a uva no sol até que ela ficar sequinha, assim, do jeito que tá. Não pode ser, cara. Cara, eu amo uva, velho. Eu amo uva. Mas a uva passa é horrível. Caralho, mano. Como assim, gente? Uva passa tem um gosto... Ah, não, é muito nojento o uva passa, velho. O que que faz isso com a uva, velho? A uva é uma... Pois é, uma né, cara? Porra. Não, eu tô vendo aqui, mas não é o tipo de uva que a gente come. É um tipo especial de uva, é. Não, é uma menor. Ah, que merda, então... Não, mas eu encontrei aqui. 14 benefícios da uva passa pra sua saúde. Deixa eu ler pra vocês, amigos. Eu acho que um deles tinha que ser emagrecer, porque tem uva passa e você não come, né? É verdade. Caralho, uva passa. Não tem colesterol. Regulação intestinal pra te ajudar a cagar. Por isso que essa porra é ruim? É. Fortalecimento imunológico pra te deixar... Tipo assim, você não quer ficar doente e comer mais dessa merda? Provavelmente. É, mano. Prefiro comer laranja, qualquer outra porra. Opa, do que isso aqui... Isso aqui é pro Jafar, gente. Isso aqui é pro Jafar. Número 3. É, natural. Tá dizendo que se você comer, você deixa de ser broxa, hein? A amendoim é melhor. É, amendoim. Eu não gosto de amendoim, mas eu prefiro comer amendoim do que uva passa. Previne câncer. Ah, para. Caralho, que tipo de pessoa não gosta de amendoim? Ah, é, mas conectado com aquele negócio de ser broxa, até que deixa os olhos saudáveis. Não especifica qual olho. Qual deles? Caralho, velho, isso é muito pesado. Pelo amor de Deus, qual olho? Pelo menos as piadinhas de 11 de setembro não estão mais aqui, cara. Graças a Deus. Claro, né? Porque é só em setembro. Estamos em dezembro. Piada explosiva, hein? Isso remete a Duro de Matar. É, um edifício era atacado, né? Ah, querem colocar uma bomba no edifício. Aí, eu só quero dizer que... E o 2 é colocar uma bomba no aeroporto. Colocar uma bomba no microfone. O Jafar... Colocar uma no avião que o Jafar tá. Jafar bugou porque o Jafar tem 10 filhos. Cada um dos filhos tá baixando um. Ih, alguém tá com o telefone descarregando. Não sou eu. É o meu. Eu tô lendo aqui. Essa porra pra carregar. Receita de Peru pra poder pra colocar no post. Receita de Peru. Lave bem o Peru. E aí, qual de vocês vai comer o peru esse ano? É, qual de vocês vai comer o peru esse ano? A gente vai na casa do Jafar pra comer o peru dele. É, porque o peru é maior, né? Não. Todo mundo sabe que o Jafar, por ser baiano, na casa dele, não vai ser peru, vai ser galinha preta. Pronto, aí sim. Sério, esse ano eu vou fazer uma massa de acarajé pra comer no Natal. Vai ter a fotinho no Twitter do Rotterdam. Mas aí você não vai conseguir os ingredientes, cara. Onde você vai conseguir azeite de dendê? No Rio de Janeiro. O do Dendê é ruim de invadir. Não, você é onde vende, porra? Tava. Mano, isso aqui é o Rio de Janeiro, tem todas as culturas. Eu sei que o Botafogo é feito de feijão branco. Vai ter que ter feijão branco. Caraca, feijão branco? What? É, a massa do Botafogo é feito de feijão branco. Batido. O feijão branco é o feijão quando ele acessa o chute superior. O miserável é um gênio! É verdade. Não. É aquilo, né? Tá ruim da porra, bicho. Tira as canas. É o feijão cuscuz clã, velho. É o feijão que vem acompanhando aquele filme. É por isso que ninguém gosta do Chris do Chris Ketchum. Feijão branco. Também. O feijão branco botou 17, né? Aí, posso falar uma merda que não tem nada a ver com o Natal, mas que vai ser engraçado falar no ar? É, cara. Manda ver. Estava eu no meu trabalho. Uhum. Uhum. E morreu. E morreu. É um acidente tão feio, mas tão feio que todo mundo morreu. Fim da história. Cara, que você é muito vovô. Muito titio avô, velho. Piada titio avô. Meu Deus do céu. Tipo assim, o cara era um babaca, ele começou a falar que. Não, porque eu apanhei no bar onde eu trabalho. Isso é culpa desses mestiços. O Brasil não tem mais as grandes famílias puras, fica cruzando gente, cruzando corpo no couro e fica dando merda. Detalhe, o cara não deixa. Uhum. Ele quis falar. Mas é sempre assim. Não, ele quis falar sobre a pureza do sangue brasileiro. Eu parei comigo, eu olhei pra cara dele. E na minha mente tá tomando cu, né, amiguinho? Pureza do sangue brasileiro, que merda é essa? É, mas mal que existe esses matutados, né? É isso. Caralho, que foi isso? Acho que fui eu, acho que fui eu. Eu tava matando um cara e só eu o som, vazou o som, né? Não. Desceu um alien aqui, ele pegou. Eu tô testando meu celular novo, cara. Para de brincar, que isso vai ser criança. Mas cara, o maluco falando isso, pureza do sangue. Meu caralho, filho. É, um nazipado, cara. Pureza do sangue. É. E é tipo, a mesma coisa que eu chegar e falar que eu odeio índio. Tipo assim, eu, e aí, meu amigo, minha linhagem fica como? É verdade. É. Cara, eu fiquei olhando, velho, o maluco tem coragem de me falar da pureza do sangue brasileiro. As grandes famílias tradicionais brasileiras. Caralho. É, porque ele não apanhou de gente branca, velho. Aí ele ia reclamar de outra coisa. É, chega pra gente branca, né? É, aí chega pra gente branca. Mas... Até a parada dos filmes. Sério, algum de vocês paga ingresso pro filme de Natal? Ah, eu não, velho. Não. Porque, tipo, toda vez eu vejo o filme com não sei quem de Natal sobre amizade, família e amor. Rapaz, eu malmente assisto o filme de especial de Natal na Netflix. E olha que eu tenho essa porra. Não assisti na televisão, né? Porque eu não tava nem falando. Ah. Tem um da Ariana Grande aí, se eu não me engano. Não, Ariana Grande não, é. Olha dessas atrizes meninas aí, do. Ela é uma princesa. Tem uma passando que ela é uma princesa e tem a plebeia. Uma merda, velho. Uma merda. Da Selena Gomez? É, Selena Gomez, exato. É de Natal? É, que filme ruim. É, se passa no Natal. Caraca, o filme é tão ruim que nem a gente nem sabe que era no Natal. Eu sei que filme é esse. Operação Princesa. Eu gosto desse filme. Ah, não. É, e se passa no Natal. Meu Deus. Não reparei que era no Natal, porque, tipo, tem a ilha lá, que é Demi Lovato e a princesa, a Selena Gomez é a filha do cara que dava a guarda. Pô, ela dá presente pros órfãos, cara, no Natal. Ah, tá! E tá nevando, cara. Ah! Cara, eu me amarro em filme da Disney, desse jeito. Disney, paga nós. Não, tem filme da Disney que eu não vi, que foi o final de Hannah Montana. Come on! You get the limo ride. Styles every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? Não, o final de Hannah Montana, a Hannah Montana corta o cabelo, fica doidona, cheira pó, desculpa aí, Hannah. Não, é o final, né? Vida real, cara. O final da série. Também, cara, também. Senta na bola, minha bola de demolição. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. Fica cantando aquela música de futebol. É. Ah, tira a peruca dela. Afinal. Tem mais final que isso, cara. Não é isso. No final da série, ela revela que é Hannah Montana pro mundo ou ela mantém a identidade secreta? Eu me lembro que tem um filme dela que ela revela que ela não é a Hannah, quem é a Hannah Montana, e ela, o pessoal fica zoando ela e tipo, ela vai cantar e a galera gosta. E eu me lembro que tem um. Eu não sei se é um filme. Se é um. É um filme que tá com um cavalo, ela vai pro interior, uma merda. É, essa porra aí, ela revela quem ela é. Eu vou baixar esse filme. Ah, não. Cara, quando a gente mais fala que é ruim, mais o Lucas vai lá, né, velho? Tem que parir. Cara, é que tipo assim, teve uma época que eu tinha TV Miau. TV Miau. Ah, Rio de Janeiro, né? TV Miau, paga nós. Não, quero. Milícia, paga nós também. Não quero esse dinheiro. E tipo assim, eu comecei a ver Zack Cold Gems em ação. Eu vi o Zack Cold Gems a bordo. E eu não consegui ver o filme do Zack Cold, que fechava a série. É. Tanto que tipo, eu tenho um lápis que. E o foda é que vocês sabem, né? Zack Cold nunca mais vai ter um novo. É, porque pelo amor de Deus, né? Um dos gêmeos lá tá fazendo Riverdale, que eu tô não, assistindo. Antes disso, você chegou ali a reportagem. Tipo assim, eles terminaram a faculdade. Levaram um projeto pra Disney, que seria uma série com eles voltando pro hotel. Tipo assim, o Gold estaria bem sucedido, o Zack também. E teria um personagem novo pra poder, se quisessem, fazer uma série desse cara. Aí a Disney recusou a parada. E um mês depois. Por quê, né? Não, um mês depois ligou pra eles com um projeto sobre só que sendo em Los Angeles. A mesma ideia, só que em vez de ser em Boston, ia ser em Los Angeles. Ah, beleza. Aí eles desistiram, pô, porque os caras da primeira vez giram na cara deles. Tipo assim, ah, uma merda, não sei o quê. Um exemplo depois. Então, cara, tem uma ideia aqui? É. Inédita. Nunca antes visto. É, eles fizeram inédita. Certo. Olharam, mandaram tomar no cu. Roteiro original do Netflix. É. Aí eles fizeram certo. Eles olharam, mandaram tomar no cu e pronto. Não vai ter mais. Ah, é verdade. Um se separou, foi pra uma série, o outro não se... Caraca, realmente, eu nunca mais ouvi falar do outro gêmeo do... Eu não sei qual, eu não me lembro qual é o gêmeo que tá fazendo Riverdale, mas tem um que tá fazendo Riverdale. É o Cold que tá fazendo Riverdale. É o Cold? É o Cold. Ah. É o mais bonito. Porra aí. Cara, tem um gêmeo mais bonito. É tudo igual, caralho. É verdade. Porra, de gêmeo mais bonito, caralho. Não, mas, tipo assim, é que o outro terminou a faculdade e tá vivendo a vida dele. Então um não tá fazendo mais porra nenhuma de série e o outro tá fazendo. Isso. Ah, porra, então faz sentido. Por que eu não vejo o outro mais? É tipo a Gêmeas Olsen. Ah, e vai, a Gêmeas Olsen é cozice. Elas não querem fazer porque são um monte de mina frecha do caralho. Era maluco, cara. A Gêmeas Olsen tem uma das Gêmeas Olsen nos Vingadores? Ah, não. Não. Não é uma das Gêmeas Olsen. Tem a Gêmeas Olsen e a irmã da Gêmeas Olsen. Quer apostar quanto? Não tá fazendo, cara. Não tá fazendo. Não tá, mano. Quer ver? Vou até puxar aqui no meu celular novo agora. Tá, então me dá a tua conta bancária que eu deposito 10 contos se eu estiver errado. Não quero apostar dinheiro, não, cara. Ó. Irmã. Agora foi. Gêmeas Olsen. Gêmeas Olsen. Cara, não pode ser. A mina é idêntica a elas. Muito mais. Ó, Mary Kate e Ashley Olsen. Gêmeas Olsen. Peraí. Porra, celular, caralho, volta. Feiticeira Escarlate. Peraí, a do Peitão Queda? Feiticeira Escarlate do filme. Ó, Feiticeira Escarlate. Cadê a filha da puta? O meu travou também. Elizabeth Olsen. O meu travou. Tô falando, é Elizabeth Olsen. Ela é irmã. É irmã não gêmea. É uma irmã não gêmea. Meu celular travou, cara. Que tem a boazinha, a malvada e a mais ou menos. É. Na moral, eu não aceito isso. Só pode haver duas. Ó, irmãos, Mary Kate Olsen, Ashley Olsen, Trenden Olsen, Taylor Olsen, Jake Olsen. Caralho, tem muito... Mano, peraí. Não, peraí. São trigêmeos, tá maluco? São trigêmeos. Não, peraí. Como assim, velho? Tem tanto irmão assim. Como assim, trigêmeos? Tem louça, hein? Quem tem louça? Elas são mais parecidas que irmãs. Elas parecem gêmeas. Tem o Jimmy Olsen também. David Olsen. Ó, Trend Olsen. Tem o Jimmy Olsen negão e tem o Jimmy Olsen ruivo ainda. Mãe da Elizabeth Olsen, Janet Olsen. Caralho! Mano, família Olsen. Família Olsen. É gigante. Caralho, hein? Que merda, hein? Então mande 10 reais aí pra mim. Me dá a sua conta que eu te passo o dinheiro pro Google. Oh, ai, caralho, eu não tenho conta, velho. Relaxa. Que de boa. Que merda, hein, David? Tá na hora de abrir uma conta. Eu tô falando com alguém do Banco do Brasil aqui, caralho. Não, eu sou cliente do Bradesco, eu quero pagar milhões na minha fatura, na minha taxa. Então, seja cliente do Bradesco. Vamos voltar pro cash, caralho, que a gente já se desvinculou pra caralho. Pai, tá fora pagar R$26,90 na minha tarifa de transição da parte. Reduz pra 10 aí. Ai, caralho. Vamos voltar. Ó, vamos puxar aqui pros planos. Planos para o Natal. Já fala, o que você vai fazer no seu plano de Natal? Elizabeth Olsen, cara. Coisa linda. Não é pra tanto. Ah, é bonita ela, velho. Tá faltando arroz e feijão. Não, é lindo. Ah, bom, eu vou fazer o seguinte, estão me ouvindo? Sim. Agora estamos ouvindo. É, a minha ideia é levar a família toda pra casa de alguém pra ceia, pra não gastar com comida. O miserável é um gênio! Nossa. Vem aqui pro Rio de Janeiro, meu amigo. Olha, mas ele vai gastar de qualquer jeito, porra. Vai gastar com passagem. É. Ele não quer gastar. É verdade. Ele só falou que não quer gastar com a cena. Ele falou que não quer gastar com passagem. Ah, é isso. Não dá com nada. Caralho. Porque não tem coisa melhor do que você chegar e fazer uma ceia, aí vem um monte de gente que você nem conhece mais, tem tudo. Uhum. Aí só sobra só o arroz com passas. Ai, não. Que droga. Ai, que pesadelo, velho. Ah, já falou, mas é só você o patriarca da sua casa, é só não fazer arroz com passas. Não, eu não vou fazer nada, eu vou pra casa de alguém com a família toda. Muito bom, você teve uma ótima ideia, amiguinho. Uma ótima ideia. Eu também não tenho Natal em casa mesmo, então tenho que passar Natal ou Ano Novo na casa de alguém. Ou não, né? Exatamente. Ou não, né? Sim. Às vezes eu taco foda-se, fico em casa jogando videogame mesmo. Não, que nada. E o Réveillon tem que fazer a mesma coisa também. Passar o Réveillon na casa de alguém. A família toda. É, mas Réveillon você pode passar solto, você não tem que pegar sua família. É verdade. Sim, mas aí não é gastar com a ceia também, cara. Caraca, eu tenho pena do filho do Jafar, maluco, do jeito que ele fala. Cara. Um presente pras crianças. Mas e tu, Lucas? Tu tá falando muito, mas qual é o teu plano? Não, eu tenho uma coisa chamada 3DS. Eu tenho um Pokémon Ultra Sun pra zerar. Caraca, o cara vai passar pra passar a noite de Natal zerando Pokémon Ultra Sun. É verdade. Você já foi melhor, hein, Lucas? Não, tem Skyrim aqui. De repente eu ligo meu Xbox e fico jogando Skyrim. Caraca, tá bom, né? Com o Piro de Natal do lado, né? Com a uva passa do outro. Não, aqui vai ser Chester, vai ser Linkin Park tocando. Nossa. É. Cara. Lida Cerezé. Olha, bem lembrado, a gente não falou disso, hein? Bebida, claro. Lida Cerezé. Aquela cidra ruim pra caralho, né? Pai, o cara vai comprar cidra Cerezé pra beber. Cara, o pior que eu tenho um ano. Teve um ano que tinha uma que era sem álcool. Tá, mas tudo bem, mano. É. Aí, pessoal, escuta a participação da minha mãe no cast. Dá pra escutar o por edição. Ó, mas eu tava falando que... Assim. Ouviram? Viu aí? Viu aí? Já quer almoçar. Tchau. Já são 2 horas da tarde aí. Aí... Liga o LOL aí, vocês. Mas, cara, e você, David? Vai sair? Vai com a namoradinha? Ah, cara, quem me dera se eu pudesse passar o Natal com a minha namorada. Infelizmente não vai dar, porque ela vai ter que sair com os familiares dela. No Ataíde. É. Eu acho. Assim, eu não tenho planos para o Natal. Eu acho que o meu Natal vai ser em casa mesmo. Eu acho que eu vou ficar em casa. Mas eu acho que o ano novo eu vou tentar sair. Cara, ano novo eu também. Eu sei lá o que eu vou fazer. Eu não quero ficar em casa no ano novo. Não quer ficar na casa no ano novo? Não. É, tem que. Uma coisa diferente. Não sei, cara. Eu também não. Eu tenho que. Com bom carro. Eu, como eu vou trabalhar no domingo. Como eu vou trabalhar. Nossa senhora. Como eu vou trabalhar no domingo, né? Antes da véspera. Cara, eu acho que eu vou, sei lá, mano. Vou juntar dinheiro pra. Sei lá, dar uma volta em algum lugar. Não sei. Pra quem não sabe, o David faz programa nas duas Manaus. Tá R$100 a hora. Ei, rapaz, não faz isso não, rapaz. Quem quiser, chama inbox dele. Amor. Inbox, Tinder, garoto. Jungle Boy. Jungle Boy. Caralho, velho. Meu Deus do céu, tá bom, né? Vai ter arco-flash invertido, esperando pra trás. Meu Deus. Mas é isso aí, eu acho que meu Natal eu vou passar em casa, eu acho que o ano novo eu vou tentar sair pro caso de alguém aí também. Vem pro Rio, vem todo mundo pro Rio, vai ser maneiro. Ah, eu não quero gastar dinheiro com o Rio não, cara. Quem sabe ano que vem. Encontrou rota de fuga. É uma boa. Não, vai lá pra CCXP que a gente se encontra, vai. Mas lá tem que ir lá correndo pra aquele site que merece aquele site bom. Ah, para de verdade. É, tem um box também maravilhoso. Eu duvido. Eu duvido se o Omelete patrocinasse a gente, tu tá falando isso aí. Não, ia tá mandando o óleo com o pai, né? Mandar pra bem longe, mas tá recebendo a caixa. Não. Desde que ele apagou os arquivos do Omelete Night, eu não respeito mais esse cara. Desde de verdade, bora pra Comic Con, rapaz. Eu vou pro FIC. Vamos pra Campus Party. Vamos pra qualquer lugar. É, Campus Party, é isso mesmo. Campus Party tem o pessoal do SciCast, hein? Aí. Quem sabe algum dia. Um dia as pessoas vão reconhecer a gente na rua, mostrar a nossa voz. Ei, você não é aquele cara que ficou falando merda durante 3 horas? Aqui você não... Mamãe, quem é aquele cara que falou que o Eric Borgo é o pau no cu? É. Isso, né? Ele e a Mônica também. É a Magali, né, não? É a Magali. O David, a pessoa se vê o David com o robô vai ficar triste, porque eu sempre falo que o David é um índio, tá pelado. É. É, eu só vê o David na rua, normal, no celular, tá ficando decepcionado. Mas não. Ó, meu aí? Peixe, né? Viu aí? Eu sou o índio moderno, rapaz. Eu tenho um Moto G6. Ah, cara. Tudo começou com tecnologia. Ah, por fora, os índios aqui já tem tecnologia. É, também acho. Inclusive, a música digital e tudo. Desse episódio vai ser Natal em Tecnobrega. Ah, aí sim. Tecnobrega aí. Na Gangue do Eletro. Gangue do Eletro. Vocês querem. Não. Depois vai tocar Deja Vu. O que pensa que eu sou? Mas o Deja Vu é falso, cara. Os caras são baianos, você acredita? Então é verdade ser o baiano carioca do caramba. Exatamente. E, peraí, o pessoal do Deja Vu é baiano? Pois é, cara. Caraca, eu não sabia disso, não. São falsos, velho. Caraca, velho, que sacanagem. E eles acabaram faz tempo, você sabe, né? É quando eles começaram a ganhar dinheiro, eles brigaram entre si e a banda acabou. É, Eu apoio, acabou, eu apoio o especial Deja Vu de Natal. Ah, aí sim. Não, Deja Vu vai ser, cara, ano novo, vai ser um especial música brega que a gente gosta. É muito bom, velho. Então, sério, galera. Façam as listas que ano novo vai ser um especial musical. Meu Deus do céu. Vamos encerrar essa porra logo, então. Vai ser aquela. Então, vamos encerrar. E chegando ao fim desse Natal, que tá quente pra caralho, esse episódio vai sair. Você tá ouvindo ele no dia 24. 24, viu, meninas? É. Olha a heteronormatividade. Olha a heteronormatividade aí pegando o chat, né? Mas, dia 24 que esse episódio tá saindo. Obrigado, Blogspot, por me deixar programar essa merda aí. E eu queria me despedir dos meus companheiros aqui de gravação. Espero que todos estejam aproveitando o Natal. Comendo muito papai. Pegando um peru. David, um feliz Natal. Comendo muito peru. Não engasgo com peru. Até mais e feliz Natal. Já faz. Feliz Natal. Cada um manda seu recadinho pro público que tá ouvindo. Quem, alguém que baixou esse episódio. Eu não quero falar. Alguém baixou. Alguém que baixou esse episódio, tipo 5 pessoas, né? Mais 5 pessoas que escutam a gente. É, vai lá, Jafá. Eu recomendo o especial de Natal dos Smurfs. Assista, mano. Caralho. David, sua vez, vai lá. Ah, cara, eu recomendo Roberto Carlos, Deja Vu, Chester e... é isso. O Chester ele morreu, tá cara. Pra... ou se não. A minha recomendação de Natal é essa dupla incrível, que é Chester e Champion, que não podem faltar. Caralho, o cara ainda continua na piada de gente morta, né? Puta que pariu. É, de Deus, campeão, é por isso que vai ter gente que vai odiar a gente, velho. Pelo amor de Deus. O rei tinha sinal de fama. E é isso aí, galerinha. Um abraço pra todo mundo. Feliz Natal. Ah. Um abraço do Rota de Fuga pra todo mundo que baixou esse episódio e tá ouvindo. E se você quiser me escutar mais, escutar a gente, vai no nosso Twitter, @rota_fuga. Ah. E a gente tem Twitch? Tem Twitter? Tem. Caralho. Se vocês quiserem apoiar a gente no Panteão também, o Padrim também. No Pantro, tá? A gente no Pantro do Snapchat. E a gente também tem o nosso e-mail, manda um e-mail pra gente, manda a gente se ferrar, fala alguma coisa. Fala que a gente são um monte de escroto. Pode falar. Tem o Tinder também. Não, Tinder não. Portal Rota de Fuga. Que merda, hein? Portal Rota de Fuga, @gmail.com. Uhum. E tem nossos Twitters, eu sou o @finder_lucas, o Jafar é @nerd7news, e o David, fala o seu que você nunca sempre. Pera aí, velho, peraí, deixa eu ver aqui que eu até eu também não sei. Instagram, vou mostrar o Instagram dele. Não, é o Twitter, eu também tenho o Twitter. É o @ David Alexandre, D maiúsculo e o A maiúsculo. David Alexandre. Vai estar o link aqui no perfil, então, no post. E quem quiser me escutar mais também, ano que vem, porão do Dops, eu tô ali tomando porrada. Vai ser um encontro maneiro de podcaster. Quem puder aparecer, apareça. Tá certo, né? Tá certo. Aquele clima foi bom pro Natal, né? Tomar porrada ano que vem. Ok. Melhor que a música da Simone. É melhor que a música da Simone, só quero dizer isso. Tá certo. E é isso, galerinha. Um beijo pra vocês e até logo. É. Beijo no coração, tchau, feliz Natal. Beijo no coração do Papai Noel. É, tudo passa, menos a uva. Filha da puta. Não vai sair da gravação. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. do pobre. Só para assim. Então vou Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então bom Natal e o ano novo também, que seja feliz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Sua menina, não sou um brinquedo pra você. Me lembro quando me deixa sozinha. Amor, o que fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim. Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim. O que se não sou o que pensou, me libera, não insista. Vai viver outro amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Vai viver outro amor. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. Thank you.